Agora escutem. Eu sou o Léo. E eu sou o Pedro. E vamos estar aqui na próxima meia hora com vocês, mostrando aí novidades da música independente nacional. E aí, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Léo? E aí? Tranquilo. Hoje é quê? Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, não? Não, hoje é quarta-feira. Você sempre diz o dia, um eu dia... Eu sempre tô na frente, tu. Hoje é terça... Hoje é quarta-feira, dia 3. É isso? É, acho que é isso. Aproximadamente 7:30 da noite. E vamos estar aqui mostrando então o que hoje, Pedro? O que, que tem de bom? Vamos ter aí Bossa Cuca Nova, vamos ter Domino com mais dois e vamos ter Mombojó. É isso aí. Pô, antes de começar então as músicas, vamos fazer uma errata aqui do último programa que a gente... a respeito do Mark, né, que a gente anunciou lá do site dele. O site é revistaparadoxo.com, que a gente anunciou lá que era .com.br, né? E até... Puxou a nossa orelha. Pois é. E até dizer que, pô, ele deu uma matéria lá de capa agora, lá na semana, que tá até dizendo aí sobre o podcast, né? E ele cita a gente lá, cita o... Fez entrevista com a gente. Fez entrevista com a gente, falando as besteiras, eu acho. E falando do Estação Independente também, que é o programa e tal, filmando bem maneiro. E também outra coisa que ele quis atentar pro fato que a gente falou que ele era paulista, né? É verdade. Ele não é paulista, ele, não. Ele, mano, ele de Vitória, desculpa. Oi, Mark, sei que você tá ouvindo aí. Tá dita que é errata. E, pô, aí uma outra notícia maravilhosa que a gente ficou sabendo hoje, né? A gente trouxe até a torcida aí. Bate palma aí, galera! Isso aí. Porra, que a gente ficou sabendo hoje que no site do UOL sobre podcasting, estavam indicando lá 10 sites. Assim, os mais 10, frequentados. É, os mais frequentados, assim, os... Sei lá, que eles recomendam, assim, não só do Brasil, né? Mas como de fora também. E, pô, estava lá o Estação Independente com um mês de vida, cara. Já estamos lá no site do UOL falando sobre, porra, sobre podcast. Lá de Coverville, que é um podcast americano, acho que é inglês. Enfim, é um podcast bem famoso, assim, eu desde o começo, assim, ouvia eles. Pois é. Mais palmas aí, galera. Vamos lá, saber. A Estação Independente. Isso aí. Então vamos de quê, Pedro? Bossa então, Cuca Nova, começar, é isso? Vamos começar a programação. Hoje, para começar, Bossa Cuca Nova. Uma musiquinha Água de Beber, essa é a mais conhecida de todas, parceria Tom Jobim, Vinícius de Moraes, e é uma releitura, né? O pessoal do Bossa Cuca Nova gosta muito de fazer essa coisa de MPB eletrônica, e é uma releitura instrumental, light, meio lounge assim, mas é que eu acho o máximo, assim, porque essa música eu acho o máximo. E depois a gente vai com o Telefone, que é uma música que acho que tava rolando no anúncio da Nike, né, se não me engano. Ronaldinho. Que, do Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que o pessoal vai reconhecer a música. É, isso é bem conhecida. Bossa Cuca Nova também. E é isso então. Estação Independente. Bom, pessoal, isso daí foi o Bossa Cuca Nova. E agora, antes de passar para a próxima atração, fazer mais uma errata. Erramos tudo semana passada, meu Deus. Quase tudo. Ah, foi bom o programa. Essa música que vocês estão ouvindo aí de fundo foi Como Legusta. De novo, a mesma música que a gente tocou a semana passada de fundo também. Só que na ocasião a gente não sabia qual era o nome da música, só para comunicar. A música se chama Nervosa. E o Funk Como Legusta, inclusive, Funk Como Legusta também é outra coisa que eu tava falando no último programa, que eles iam fazer um lançamento do CD. E não tava marcado ainda, mas agora já tá. O lançamento do CD vai ser aqui no Rio, vai ser no Estrela da Lapa, vai acontecer nos dias 19 e 20. Compareço, hein? Então, Estrela da Lapa também é uma casa muito maneira ali na Mente Sá, na Lapa. Compareço. Estrela da Lapa? Hã? Você achou que ia ser onde? Estrela da Lapa? É verdade, é. A Mente Sá, pra quem não sabe, a Mente Sá, Rua Mente Sá. Outro evento aí que vai ter é o Geringonça. Vai rolar o Geringonça, vai tocar até aquela banda que a gente já baseou aqui, né? O Isadora. Ah, o Isadora. Eles vão tocar, isso vai ser na quinta-feira agora. Se der pra vocês escutarem aí, apareçam por lá, vai ser no Sesc da Tijuca. Vai ter um monte de banda, assim, esquetes também de teatros e tal. E entra a programação. E o evento vai fechar com o... Como é que é o nome dele? O Jorge Maltner, que é compositor e... Acho que a música mais conhecida dele é aquela música do Maracatu Atômico. Ah, é dele? É dele, assim, dele e do Nelson Jacobina. E ele vai estar lá, ele vai fechar... Pois é, ele vai fechar o evento, dar uma palhinha lá e pô, quem puder comparecer lá vai ter várias bandas legais, inclusive o Adora, que tocou por aqui já. Fora isso, também vai rolar lá no Cantinho da Barra na sexta-feira... O pessoal da Rota Incerta e da Rádio 77. Quem não sabe, o Cantinho da Barra ali no Largo da Barra é do lado do Osvaldo, da Batida do Osvaldo. Tudo bem, é na Rua dos Motéis. Acho que todo mundo agora sabe onde é que é o lugar. Então tá, vamos nesse bloco. Vamos ver então o CD do Domênico mais dois, que é o CD da parceria do Domênico, do Cassinho e do Moreno. Cassinho é uma figura. Cassinho é uma figura, quem não sabe acabou de assinar mais uma produção do CD do Los Hermanos, ele, né, que foi lançado segunda-feira, semana passada, o CD do Los Hermanos 4. Eu já escutei, já é muito bom, ouvi, né? já escutei. Pra quem quiser, tem no Emule lá, mas não tô falando pra baixar, isso, não. Cara, não tô falando pra baixar, tô falando que quem quiser, tem lá, tá disponível. Mas não faço isso, isso é muito feio. E a gente vai botar duas músicas dele. Se chama Alegria Vai Lá e Comigo. Eu vi o show deles, cara, acho que no começo do mês passado, lá na Casa da Gávea. É isso? Casa da Gávea, ali no Baixo Gávea. Nunca tinha, assim, já conhecia de nome e tal, mas nunca tinha escutado nada deles. O show deles é fenomenal, assim, é divertidíssimo, sabe? Os caras, a atuação, assim, deles no palco. Parece que é um ensaio, sabe? Não é muito um show, assim. Eu lembro que tava lotado aí o pai do Domênico tava lá na plateia, ele falou: meu pai, senta aqui, vem, tem lugar aí, não tem não. Então vem aqui, senta aí, puxou a cadeira dentro do palco, cara, botou o coroa lá pra sentar. Figuraço, cara. Mas então vamos lá, então vamos de Domênico mais dois. Estação Independente. Sério. Toda vez eu só penso. e é você me tirando do sério. Thank you. queria te tempo pra você, que é pra você gás. Eu queria te bloco de prata pra você brincar. Pessoal, esse daí foi o Domênico mais dois, com as músicas da Alegria Vai Lá e Contigo. Comigo, Pedro. Então, contigo. Cara, essa piada foi ridícula, né, gente? Tudo bem. Era só pra ver se alguém e achava... E o pior que... é que a gente planejou fazer isso. Mas a gente teve a foi que planejou fazer isso, cara. Foi... A gente não consegue nem interpretar, sabe? Vamos lá, pra frente. Então, pessoal, vamos agora anunciar umas mudanças agora que vão ter no site. Tá entrando agora... Peraí, rapidinho, mais um pouquinho da plateia. Aê, galera! Que pariu, chega de plateia. Pô, aproveitar que a gente tá com uma plateia gigantesca aqui no estúdio, né, cara? Vamos lá, vai, continua. Vai lá, pô. É, Jesus. O que eu tava falando? Então, as mudanças no site. Então, o site agora vai passar por umas mudanças. A gente vai colocar um podcast novo no ar agora, da Sara Cioli. Tá entrando o quê? Hoje no ar, né? Ele já tá no ar, cara, só que eu não coloquei o link ainda na HP. Eu vou colocar agora, antes de colocar esse post no ar. Então já você que está ouvindo já vai saber, entrar lá no site, já vai estar lá no site. Já vai estar lá no site, que o site é alternativab.com. Desculpa, alternativaifb.com. Sempre lembrando. E o podcast dela se chama Risoto. E é de música também, e ela também faz alguns comentários sobre, enfim, atualidades. É bem parecido com o nosso. Só que a diferença é que ela toca não música só independente brasileira. Sara Cioli. Sara Cioli, bem-vinda ao Alternativa B. Espero que você curta bastante. Enfim, diga mais, Pedro. Então a ideia é essa, Risoto. Por que Risoto? É tudo na mesma panela. Então você vai ter músicas, e não só músicas independentes brasileiras, vai ter músicas do mundo inteiro, de fora, em inglês. Sim, Risoto. É um risoto. Além disso, a gente tá inaugurando também, já vai estar no ar quando você estiver escutando isso, o Agenda Cultural, escrita pela Lilian Spector, que já é a colunista nossa, e ela se disponibilizou para fazer mais essa coluna lá, que vai ser sobre a Agenda Cultural. Então se você tem um evento... Se você vai tocar em algum lugar, se você quer indicar algum lugar pra galera aí, manda um e-mail pra gente, que é leo@posto13. Caraca, meu irmão. Você é louco, cara. Você é louco. leo@alternativaifmb.com e pedro@alternativaifmb.com. Essa galera aqui berrando no meu ouvido, meu plateia não consigo fazer pergunta no plateia ouvido. Posto 13, tá fazendo jabá da banda de novo. Brincadeira, não consegue. leo@alternativaifmb.com ou pedro@alternativaifmb.com. Vamos pra música, Léo.com. Vamos pra música. E cara, também tem o site da Aline, cara, que eu não me lembro. Quer dizer, eu não lembro. Mas tudo bem. Ela vai estar lá no site, lá na coluna, tem o e-mail dela lá. Manda um e-mail pra ela que vai estar sempre sendo atualizado por ela. Valeu, Lilian, mais uma vez, cara. Então vamos pra música, que é o que é bom, né? Então agora a gente vai fechar com o Mombojó. Mombojó, que é uma banda que sempre foi pioneira nesse negócio de música pela internet, né? Porque eles disponibilizaram de cara o CD, o lançamento deles no site deles. Você pode baixar todas as músicas do CD deles no site deles. E é uma banda lá de Recife. Os caras são muito bons, assim. Eu sou fã, assim, total. Mangue Beat, cara, o som deles é muito bom. Vamos tocar duas músicas dele. Na verdade, são três músicas, que é um popurri primeiro, nem parece, que depois emenda com o discurso burocrático, que é o popurri, e depois vai ser Deixe-se Acreditar, que é o hit deles, né? Eles tocam no show, a galera vem abaixo. É loucura, loucura, loucura. E é uma banda muito boa, vale a pena ir lá ver. O site deles é... Só digitar no Google Mombojó, que o primeiro hit vai ser o site deles. Ele vai estar lá, todas as músicas do CD estão disponibilizadas, agenda de show. Esse e é tal. O CD que saiu pela Outra Coisa ou não? Foi esse CD que saiu pela Outra Coisa. Legal. Quando eu chegar, se me chamar para dançar, o que é? quando vai acontecer. Você sabe que uma peste não vai te dizer. Thank you. galera, então vamos ser breves aqui, que a gente já falou muito hoje, né, Pedro? Já tá estourando o tempo. Só quero lembrar, só besteira, né? Só quero lembrar que quem tiver afim de mandar a música pra gente tocar aqui na rádio e tal, manda um e-mail pra gente, leo@alternativaifmb.com, pedro@alternativaifmb.com. Quem quiser também participar com a gente, pô, mandar seu podcast pra gente botar no ar, no site. E pô, tá livre, assim, vamos sempre estar disponibilizando esse espaço. Estamos agora com o servidor, né, nosso, né, Pedro? E vai, fala da tua coisa. Eu queria falar, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque a gente também tá fazendo esse trabalho, né, pessoal? Se vocês tiverem vocês são radialistas, gravam, tem uma capacidade de produzir material, mas não sabem ainda fazer o podcast, né, que ouvir é fácil, fazer é um pouquinho mais complicado. Não é muito não, mas é um pouquinho mais. Manda e-mail pra gente, a gente já tá com o servidor agora, vai dar pra hospedar, a gente tá abrindo esse espaço aí pra poder divulgar o podcast de vocês também, não só a banda de vocês, mandando material aqui pro Estação Independente, mas o podcast de vocês. Vocês mandam pra gente, a gente vai colocar lá na Alternativa B. Um espaço pra vocês. Quanto mais melhor, né? Nosso coração é igual ao coração de mãe, né, cara? Na cabeça sempre mais um. Chega de piadinhas infames, vamos terminar logo esse programa. Galera, valeu, eu sou o Léo. A galera gritando mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês, 50 mil pessoas aí atrás. Tá tudo bem, tá tudo bom. Valeu, galera. Até sexta-feira.